Salve a rainha do mar, Iemanjá! Vai, meu barquinho sereno, vai para longe no mar, vai levar nossa oferenda, a nossa mãe Iemanjá. Vai, meu barquinho sereno, vai para longe no mar, vai levar nossa oferenda, a nossa mãe Iemanjá. Leva nosso canto de fé, a nosso humilde oração, peça a rainha do mar pra que nos dê proteção. Leva nosso canto de fé a nosso humilde oração, peça a rainha do mar pra que nos dê proteção. Vai, meu barquinho sereno, vai para longe no mar, vai levar nossa oferenda, nosso canto de fé, nosso humilde oração, peça a rainha do mar pra que nos dê proteção. Leva nosso canto de fé, nosso humilde oração, peça a rainha do mar pra que nos dê proteção. Peça a rainha.